A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Mas suas matinhas melhores que quilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Nos anos 80, o meu contato com a sétima arte se resumia ali ao que a Globo quisesse passar na sessão da tarde, ou algumas espiadas ali no Supercine aos sábados à noite. Mas eu tinha um pouco de medo dos filmes do sábado à noite, sempre são filmes que dão medo, né? Medo na do gente. Supercine? Sim, pode ser. O sentimento que eu tinha quando eu assistia Supercine não era de medo, era de derrota. Porque o sujeito tá no sábado à noite, na plena juventude, em casa, meu amigo, com a única perspectiva de entretenimento, o Supercine. Como eu ainda tô ali na pré-adolescência, ainda varia isso. O videocassete chegou muito tarde aí na minha casa, né? Então eu não posso dizer que fui um garoto que vi muitos filmes ali na infância. E isso acho que explica mais um trauma que eu tenho, da falta de grana toda, que hoje eu tenho excesso de inúteis DVDs na minha casa. Mesmo assim, alguns filmes marcaram a época das nossas calças curtas e com a repetição ad náusea deles ali pelas TVs, né, Walter? Lagoa Azul, Corcel Negro. Cocum era o Chaves da Sessão da Tarde. Da Lessie, os filhos da Lessie. Eu peguei até pulga nessa época, tanto que eu assistia. Então, esses filmes, como eram repetidos muito assim, eles acabaram ali meio que por dar uma moldada. Falam da minha personalidade, mas eu imagino que na personalidade de muitos ouvintes também. Eu já falei que eu fiz boxe por conta do Rock Balboa. Sim. Eu falei também que já entrei numa academia de karatê por conta do Daniel LaRusso. E depois você assistiu Priscila, Rainha do Deserto. O que você fez? Não, mas eu quase comecei a dançar jazz por conta de Flashdance. Mas isso vai ficar para um outro episódio mais ridículo que este. A gente vai falar quanto Hollywood dominava as mentes dos guris e gurias que queriam ser algo diferente das profissões dos seus pais. Afinal, era muito mais glamuroso você tentar ser um ex-combatente de guerra como o Rambo do que ser um torneiro mecânico, né, cara? Exatamente. E nesta mesma onda, houve um filme que daqui a pouco tempo vai completar 30 anos, pois ele é lá de 1986, que ele causou um furor nos sonhos profissionais de muitos guris daquela época, menos em mim, porque eu não assisti e daqui a pouco eu vou falar os motivos, mas eu me lembro bem de que alguns garotos da escola falarem ali que adorariam pilotar um caça F-14, o Tomcat, como se esses aviões fossem produzidos ali na Embraer em São José dos Campos, né? O sonho estava um pouco distante. Mas esse filme que tinha como mocinho um galã em início de carreira, ele fez a cabeça de moleques que queriam ser aviadores e também fez a cabeça das garotas, por que não? Porque elas adorariam perder os seus ímãs com o Tom Cruise. Ô Walter, você que é um... O Tom Cruise deveria ter feito um descabaçamento coletivo. Ele ia fazer a felicidade de muitas meninas. De garotos também, porque não, né? Ô Walter, você que tem um apreço por aeronaves, eu gostaria de saber se esse teu afeto todo aí se deve também ao Top Gun Ases Indomáveis. Eu sempre gostei bastante dos Tomcats, da alternação de modo. Eu acho que todo mundo lembra que as asas se moviam. Sim. Esse avião consegue trocar de modo combate para modo voo cruzeiro. Era bem bacana. Agora, o que eu achava legal eram os MiGs, né? Sim. Porque eles lutavam contra os MiGs. Os MiGs eram russos. No meio da Guerra Fria, como conseguir um MiG, né? Você olhava pros aviões e falava, puta que pariu, quando diabos isso é um MiG, né? Sabia que todos os atores com papéis de pilotos puderam voar um F-14, um Tomcat? Ah, é, cara? Todos. Muitas cenas em que eles apareceram com máscara de voo são reais. E de todos, apenas o Anthony Edwards, que fez o papel do Goose, não vomitou. O resto. Eu imagino o Maverick dando uma gorfada lá. O Iceman. Deveriam ter botado isso no filme. As garotas iam parar de se arrepiar tanto. Aquele rastro de vômito no céu, né? O acidente no qual o Goose morreu tem o seu fundo de verdade. As primeiras versões falhas, né, nos motores da Pratt Whitney, o turbofan 30, foram responsáveis por 28% da perda dos F-14. Caramba, cara. Muitos são os legados da cultura pop presente nesse filme, né? Por exemplo, a consagração do Tom Cruise. Hoje ele é um cientologista dos mais famosos. Cara, como eu odeio quem faz parte dessa besteira. Então, também o Tim Robbins surgiu. A Meg Ryan, né? A gostosinha. E o Val Kilmer. E isso ali em começo de carreira. E outra coisa que bombou... Já viu o bagaço que tem essa mulher hoje? Ela tá um pouco zoada, né? Outro ícone pop eram os óculos Ray-Ban, né? Verdade. É engraçado porque eu não conseguia ver popularidade naqueles óculos, porque eles eram usados pelos motoristas de ônibus. Não que eu esteja desmerecendo a profissão motorista de ônibus, afinal o pai do Alexandre deve até ter passado por isso. Sim, meu pai tinha Ray-Bans. Pro meu pai, Ray-Ban virou sinônimo de produto, né? Qualquer óculos paraguaio da Porsche, ele chamava de Ray-Ban. Ah, o Ray-Ban da Porsche. Caçador, não era? Caçador. Não sei por que tinha esse nome, caçador. Aquela jaqueta de aviador também, né? Que eu também passei a ter uma, que era aquela só com o carneirinho só na gola, né? É verdade. A deles era de couro, a minha era de tecido. Por dentro era laranja, caso você sofresse algum acidente, você tirava a jaqueta, virava do avesso, para ser mais fácil da equipe de busca encontrar você ou o seu cadáver. Um grande ícone daquela época, Walter, era o avião dos comandos em ação, que imitava justamente o F-14. É mesmo? E sabia que ele foi o brinquedo mais valorizado do catálogo da Estrela naquela época? Sério, cara. Mais que o Autorama? Mais que o Autorama, o avião chegou a bombar. Agora, pra mim, o pior dos legados desse filme é a maldita da música Take My Breath Away, né? Berlim, exatamente. Cara. E depois dessa, eu acho que só a música do Ghost me encheu mais o saco, puta, viu, cara? Porque que pariu. Realmente. Agora, a gente não precisa aqui, né, explanar o filme todo, porque todo mundo já sabe exatamente a história. Mas todo mundo viu e eu disse que eu não vi, mas o Google e a minha ex-namorada, eu tinha uma ex-namorada que ela era muito fã do Tom Cruise, e ela contava a história inteira do filme. E eu, de raiva, fiz questão de não vê-lo e não vi até hoje. Você não viu o filme? Não, cara. Bom, algumas cenas, né, bestas assim e tal, mas eu não tenho a menor ideia do que acontece. Eu gostava mais do Top Gang, Ases Muito Loucos, né? Com o Charlie Sheen. Porque no Top Gang, o Charlie Sheen, ele fazia o Tom Cruise e ele fazia o Rambo também. Gostava mais. Tem uma hora que ele atira um frango. Isso, é ótimo. Como se fosse uma flecha. Não, era ótimo. Alexandre, a Marinha Americana organizou postos de recrutamento nos cinemas mais movimentados ali. E o índice de candidatos, né, para ser piloto, né, de aviação naval subiu para 500%. Cara, que coisa sórdida da Marinha Americana. Pois é, cara. Uma ínfima fração disso ia ter oportunidade para pilotar um avião. Cara. A maioria ia ficar descascando batatas. Para eles, Alexandre, foi ótimo, né? Pois depois do Vietnã, ninguém mais queria guerrilhar ali em favor do tio Sam. O nosso ouvinte, Alexandre, o Caio Félix, disse que o irmão mais velho dele, o Cássio, entrou na aeronáutica. Caio e Cássio. Olha, pobre é uma merda, né? Sempre coloca a família inteira com nomes de uma mesma inicial. Que né? Diga os Moreira. Alexandre, Amanda e Alessandra. Como eu tava lendo aqui, o irmão do Caio, o Cássio, entrou na aeronáutica por conta da influência do Maverick, né? O personagem do Tom Cruise. Mas se a intenção era ser um pegador de moças, a estratégia não deu muito certo, não. Ele engravidou a namorada de 17 anos e não pôde seguir carreira de piloto. Teve que casar e virou lavador de pratos no restaurante do pai da moça. Cara, muitas carreiras fantásticas foram interrompidas por uma gravidez inesperada ali nas nossas adolescências. Na verdade, depois da AIDS é que se disseminou muito o uso da camisinha, né? Antes daquilo era tome um filho meu. Exatamente, cara. A minha esposa, ela disse pra mim que assistiu 8 vezes esse filme, que ela era apaixonada pelo Tom Cruise, e ela tomou uma surra por conta dessa idolatria, e olha só. Sua? Sua? Você que espancou ela? Deveria tomar outra, mas segundo ela, da mãe. Ela disse que uma tia dela tinha comprado uma revista Capricho, e essa revista Capricho, ela era uma edição toda dedicada ali ao Tom Cruise. E a revista estava na casa da avó dela, essa tia morava com a avó, e estava ainda no plástico. E ela viu lá a capa, Tom Cruise e tal, tal, tal, e abriu a revista e tinha um pôster do Tom Cruise no meio da revista. O que ela fez? Tirou aquele grampo, né? E roubou o pôster sem a tia saber. e devolveu lá pra dentro do plástico. Mas ela grudou na parede? Grudou na parede, exatamente. Só que atrás do pôster tinha a letra de Infinita Highway, do Engenheiros do Havaí. Duas bostas do mundo pop. Num papel só. Exatamente. E o que ela fazia então? Quando eu ouvia falar que a tia dela ia aparecer na casa dela, né? Ela pegava e virava a página pra Infinita Highway. Mas você não sabe o que aconteceu. A tia dela tinha comprado a revista só por conta da letra de Infinita Highway. Ai, meu Deus. Quem que tá a página da minha revista que sumiu? E toma-lhe surra de Dona Regina na Rejane. Vindos da Gente 86, a nossa fanpage está lá no Facebook, dê um curtir. Vocês vão saber o que vai acontecer nos próximos episódios. O nosso podcast é atualizado toda segunda e quinta-feira. Se tiver uma ideia de episódio, é só mandar para o falicom@agenteem86.com.br. Quem deu a dica desse capítulo foi o Carlos Cabral, de São Paulo. E no e-mail dele, ele disse o seguinte, abre aspas, Top Gun é um marco na minha família. Meu tio Rick, olha que nome propício, meu tio Rick saiu do armário assumindo a sua veneração pelo Tom Cruise. Detalhe, ele namorava uma moça em 1986 e de tanto ela falar que o Tom Cruise era lindo, meu tio resolveu por assumir que também achava o cara um gato. Que beleza, hein, cara? Quem Tarantino sustenta que o Top Gun se trata de um filme gay. Tio do cara lá, do Carlos Cabral. Também. Né? Duplas de homens dividindo banheiro, né? Uma sauna. É mesmo, né, cara? Reza a lenda que isso rolava. É, a cena do vôlei de praia, os caras suados, cheios de areia. Eles jogavam vôlei de praia? É, corpos besuntados de suor. E untados de areia, né? Veja só. Se abraçando e dando aquele double hi-fi, né? Batia a mão em cima e batia. Ah, é mesmo, embaixo. Eles faziam isso. Aí eu lembro dos moleques repetirem na escola, né? Só tinha uma única mulher no filme, eu considero a Smurfette do Top Gun. E ela se chamava Charlie, né? Isso eu me lembro, cara. Ela se chamava Charlie. A única mulher no filme se chama Charlie. E ela era o chefe, não era? Era o chefão da parada, não, né? Não, você não assistiu mesmo, né? Não. Embora ela fosse civil, ela era instrutora no curso Top Gun. Você não faz a menor ideia do que seja Top Gun. Não, mesmo. Era o nome de um curso. Mas ela era mais macho que os caras, pelo visto aí, né? Ela deu pro Tom Cruise durante o jantar. Outra coisa, Alexandre, que leva a crer que tratava-se de um filme gay, era o fato que no final, né, o Iceman chega pro Maverick, ele fala assim, amigão, você pode voar comigo a hora que você quiser, estou de braços e pernas abertas. Sabe que o Tom Cruise me incomodava muito? Eu e minhas mulheres, olha só, Walter. As mulheres. Acabei de falar da minha atual esposa, que venerava o Tom Cruise. E eu tinha uma namorada. Você se casou só uma vez, não sim, deixar sim, claro. Sim. Eu tinha uma namorada que ela também idolatrava o Tom Cruise de uma maneira que me causava até ciúmes. Veja é você, sério, sério mesmo, cara. Você tava entrando pra Cientologia. Mas enfim, eu me lembro, cara, de um cara que estudava na mesma escola com a gente. Era um cara que, do nada, ele apareceu na escola, tipo na oitava série, sabe? Um cara que nunca estudou com a gente. E ele entrou lá na oitava série. Foi colocado por alienígenas. Exatamente, né? Por cientologistas. Porque o cara era a cara do maldito do Tom Cruise, cara. E ele era muito parecido mesmo. Primeira vez que eu vi o cara, eu falei, porra, esse cara parece o Tom Cruise. Daqui a pouco eu sou o burburinho das garotas. Ele parece Tom Cruise. E assim foi. Mas a minha namorada não estudava na mesma escola que eu. Mas aí ia rolar uma festa de escola. E qual não foi o meu cagaço de levar ela pra festa? E o cara comeu ela cara no, tá meio, no meio do, numa mesa no meio da... Exato, cara. E ela toda arrumada pra ir na festa. E eu arranjando desculpa, não vamos. E não fui, cara. Não fui por medo de perder ela pelo Tom Cruise desgraçado. E me fala uma coisa, você perdeu ela pra quem depois? pra um cara que pareceu o ET, cara. Melhor ter perdido pro Maverick.